Sympathie habe ich nicht. Que há em ti o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Não desprezes o dom que há em ti. Nós precisamos orar nesses dias para que Deus nos levante. Para que Deus venha nos levantar, assim como Ele fez com Moisés. Pode deixar nos afastar, mas vamos continuar orando agora. Mas que Deus nos levante nesses dias. A gente precisa sair da inércia, do ostracismo, a gente precisa sair da acomodação, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa despertar, né? Um tempo de despertar. Nós precisamos despertar. E você precisa orar, nós precisamos orar para que Deus possa nos levantar nesses dias. Não despreze o dom que há em ti. Existe algo, todos nós, todos vocês que estão sentados aqui são preciosos, especiais. Existe algo dentro de você que precisa de um despertamento nesses dias. Todos nós temos que parar de fazer aquilo pelo qual nós não somos chamados para fazer e deixar Deus nos levantar. E eu vou te falar uma coisa, Deus não te chamou para você não fazer nada. Pelo menos essa é a certeza que a gente pode ter, que Deus não chamou a gente para não fazer nada. Existe algo poderoso dentro de você que precisa ser liberado, que precisa ser ativado nesses dias. E eu queria que você orasse, que você entrasse na presença de Deus agora e que você clamasse, Senhor, fala: Senhor, para que você me chamou? Me levanta nesses dias, como você fez com Moisés, com Paulo, com Davi, que ele foi lá, escolheu a dedo, pegou pelas mãos e levantou e colocou algo dentro deles, e aquilo gerou algo no mundo espiritual, e aquilo tocou uma geração, e aquilo tocou vidas, e aquilo foi algo precioso no reino de Deus. Por isso eu queria que você se levantasse, meu irmão. Vamos orar, vamos clamar: Senhor, levanta a Rafa nesses dias. Senhor, levanta essa igreja, Pai. Nos levanta nesses dias em nome de Jesus, Pai. Desperta, Pai, o dom que há em nós. Senhor, nos tira do marasmo, nos tira da acomodação. Desperta em nome de Jesus. Eu prometi um despertamento nessa manhã, na vida de cada um dos seus filhos. Que eles sejam despertos e impulsionados para aquilo que o Senhor chamou para cada um deles. Desperta, Senhor, o dom, desperta. Em nome de Jesus. E ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, e outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos todos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor venha levantar os 5 ministérios nesses dias, Pai. Levanta os apóstolos, Pai, nessa geração. Levanta os apóstolos da sua igreja. Aleluia. Ah, existem apóstolos. Existem apóstolos aqui nesse salão. Senhor, existem mestres aqui nesse salão. Existem profetas aqui. Existem evangelistas. Existem pastores aqui, Pai. Aqui neste lugar eu declaro, eu vejo isso, que existe cada um desses ministérios aqui na vida dos teus filhos, Pai. E eu peço que o Senhor levante os apóstolos, levante o ministério apostólico, Senhor. Nós não aceitamos que o ministério apostólico morra. Nós não aceitamos que o ministério apostólico seja apenas algo como um status. Não, Senhor, ele é precioso, ele é preciso nesses dias. Levante os apóstolos, mas que o Senhor levante. Não é um título, é unção. Não é um título, é uma unção. É um encargo dado pelo Senhor na vida dos seus filhos. Levanta os apóstolos, meu Pai. Levanta os profetas dessa geração, meu Pai. Mas não os falsos profetas, os profetas genuínos, meu Pai, que vão ser boca de Deus nessa geração, nessa nação. Levanta, nós temos aqui profetas, meu Pai. Eu vejo profetas aqui, e eu quero em nome de Jesus profetizar que haja um despertamento profético aqui nessa igreja. Eu profetizo um despertamento profético aqui na Rafa, um despertamento profético, um despertamento profético. Seja desperta agora, meu irmão. Ah, chorando, abraçou que ele é nada. Thank you. Há um lugar de intensidade no nosso coração. Espírito, sopra sobre o meu coração agora. E que haja uma chama viva dentro. Meu irmão, deixa o Espírito Santo ministrar você. Ele está fluindo aqui. Ele está liberando aqui. Está extravando a sua vida para um novo tempo. Ele está removendo pesos de algumas pessoas, porque você precisa voar nesses dias. Lugares altos. Lugares altos. Como uma águia que presente as chuvas e voa em cima das nuvens. Voa em cima das nuvens. Oh, oh, oh. Novos lugares, lugares mais altos, lugares mais profundos. Aonde o oxigênio vem dele, aonde a respiração se torna mais difícil e você depende 100% dele. É um lugar de dependência, é um lugar de submissão e sujeição. Comece a orar em outras línguas, comece a fluir aí. Você não vai entender, meu irmão. Você não vai entender o seu natural. Por isso começa a matar aí o seu natural. Olha em outras línguas, olha em voz alta. Mata a sua humanidade, meu irmão. Porque você não vai conseguir entender. Você não vai conseguir entender o que ele está fazendo aqui. Você precisa viver. É uma corrente de ar que vai te projetar para novos lugares. fazer o que nenhum homem fez em fazer. Seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Isso é o coração. Filhas minhas, para mim é mais amargo do aqui para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo e despedida na sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja a sua concunhada, que está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A história de Ruth é bem intrigante. Existem muitos pontos polêmicos nessa história. E ela se dá na época dos juízes. Na verdade, é uma época que não havia juízes em Israel e todos faziam o que bem entendiam. E em Juízes 21, 25, a gente vê isso. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E como nós lemos aqui, era uma época de fome, houve fome. Israel. E sabe, hoje existe fome na nossa nação. Talvez não é uma fome de alimentos, que também é. Tem muita gente passando fome na rua. Mas existe uma nação sedenta. É uma nação que tem fome. E talvez você está aqui, você está sedente, você está com fome. Ou seja, existe, você não está conseguindo ser suprido, você não está se alimentando. Você tem uma, talvez a gente tenha uma sensação que estamos vazios. E como os moradores de rua, que às vezes com fome ficam meio que engano, ficam procurando nos lixos algo que comer. E sabe, eu vejo que muitas vezes a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ela está caminhando da mesma maneira. Nós estamos com fome e mendigando e buscando coisas nos lixos para nos alimentar. E muitas vezes estamos nos alimentando de lixo. O lixo que essa nação, o lixo que esse mundo oferece. E cara, é algo que é incrível, que momentaneamente a gente mata a nossa fome. A gente é suprido. Mas a gente nunca está satisfeito. E a gente está vendo a degradação da vida das pessoas, uma degradação espiritual. Por que que eu falo isso? Porque eu vejo os valores e os princípios de Deus sendo jogados fora. Uma pessoa com fome, ela com muita fome. Talvez a gente não consiga entender muito, porque cara, eu pelo menos nunca passei uma fome assim, graças a Deus. Eu já fiquei com fome. É difícil você ficar com fome e passar fome. Imagina você ficar assim, mas pensa naquele tipo assim, hoje, depois do culto, né? Cara, não sei você, mas eu saio daqui, rapaz. Com uma fome, meu. Imagina você uma semana com essa fome. Eu saio daqui, cara, ainda bem que eu vou de carro, porque as pernas ficam molhas. Tanta fome. Imagina assim, ó, pensa você uma semana com essa fome. E uma pessoa, você percebe que a pessoa que passa fome, ela faz coisas que naturalmente ela não faria. Eu trabalho no centro da cidade e ali é comum você ver pessoas revirando os lixos e comendo. Esse dia algo que eu olhei e falei, meu Deus do céu, me marcou assim. O cara pegou um osso, era grande, o cara começou a roer o osso, como um cachorro, que ele pegou no lixo. Então, assim, normalmente as pessoas não fazem isso, mas é a fome que leva as pessoas fazendo loucuras. E a fome da igreja está fazendo a igreja fazer loucuras. A fome da igreja está fazendo ela a fazer loucuras, fazer coisas que não é para fazer. Por quê? Porque nós estamos matando a nossa fome nos lugares errados. Nós estamos buscando comida em Moab. Sabe? Ruth e Orfa, eles representam a igreja. E a igreja está buscando comida em Moab. Porque Noemi falou assim: olha, vocês precisam voltar para a sua terra, para o seu Deus. Porque eu não tenho nada para dar para vocês. Vocês vão passar fome, dificuldade. E Orfa voltou para Moab. E muitas vezes nós estamos assim, buscando comida em Moab. Vocês sabem quem eram os moabitas? Os moabitas foram os inimigos de Deus. O rei de Moab, ele pediu para Balaão amaldiçoar Israel. Moab representa a maldição de Israel. Moab representa a extinção da igreja. Moab representa o fim do ministério profético. Moab representa o fim do ministério apostólico. Moab representa o mundo dentro da igreja. E eu quero entender isso, porque Moab representa o mundo dentro da nossa casa, dentro dos princípios que regem a nossa vida. Sabe, aquilo que rege o seu casamento muitas vezes são princípios de Moab, são comidas de Moab. Porque nós estamos buscando e aprendendo as coisas dos moabitas. Mas hoje é um dia, esse tempo, essa hora, hoje é um dia de avivamento e despertamento. Porque Deus quer tirar, Deus quer mudar a identidade da igreja. Ele quer tirar a identidade de órfã e colocar a identidade de Ruth. É o dia, é o tempo em que nós precisamos resgatar o coração de Ruth. Porque Ruth foi buscar, sabe, alimento aonde? Em Judá. Ela falou assim para Noemi: olha, eu não vou sair da sua presença. Onde você for, eu irei. Onde você morrer, eu morrerei. O que você comer, eu comerei. O seu Deus será o meu Deus e o seu povo será o meu povo. Sabe, é um tempo, é um dia. Hoje é o dia de um posicionamento. Eu quero chamar e incentivar você que você se posicione hoje. Sabe, eu sei, talvez... eu não sei exatamente o que, mas você sabe no que você precisa se posicionar. Eu sei o que eu preciso me posicionar. A gente precisa tomar um posicionamento. Para onde eu vou? Eu vou para Judá ou eu vou para Moab? Porque hoje é o dia em que Deus vai começar a trazer a divisão da igreja de Orfa e da igreja de Ruth. A igreja que volta para Moab é a igreja que vai para Judá. E você percebe que Ruth, ela foi com Noemi até lá, e ela, o que ela foi fazer? Ela foi colher espigas. Ela foi buscar alimento. Ela foi buscar o seu sustento. Ela foi se alimentar junto do povo de Deus. E Deus... E ela foi pegar espigas, porque eles saíram colhendo, era uma época de colheita, eles saíram colhendo. E os milhos que ficavam no caminho, ela pediu permissão e ela ia pegando aquelas espigas. Para que ela se alimentasse, ela e a sua sogra, não é? Então nós precisamos voltar a buscar o alimento na presença de Deus. Porque foi em época de fome, foi o que Deus preparou na vida de Ruth. Sabe, em épocas de fome, Deus tem um alimento para você. E você não pode ficar buscando comida em Moabe, você tem que buscar comida na presença de Deus. Porque a ideia de fome, muitas vezes, é ilusória. Porque a comida está à disposição. Imagina, Jorge, você na sua casa, uma semana, passando fome, a comida e a geladeira cheia de comida. Aí a gente fala, Jorge, meu filho, meu amor, Jorge, meu amor, vem comer, olha, a mesa está cheia, eu fiz aqui, ó. Eu nem sei o que falar, porque ela faz tanta coisa boa de comer. Já comi a tapioca da Geise. Cara, fiz aqui uma tapioca para você, senta aqui. A minha geladeira tem suco, tem leite, tem tudo que você quer. Aí o Jorge me senta no sofá e fala, ah, estou com fome. Não faz sentido. E essa é a igreja aqui hoje. Talvez essa é a sua vida hoje. Você está passando fome com a despensa cheia de comida. A gente está passando fome com a geladeira cheia. Aí a gente fica buscando comida em Moabe. Gente, não é possível. Não faz sentido isso. A mesa está posta e ela está cheia. Não nos falta nada. Só que você precisa tomar uma decisão hoje. E se posicionar. Que comida você vai comer? Primeiro você tem que pensar, qual é a comida que você está comendo? E o que você vai se alimentar daqui para frente? Porque aquilo que você come mostra para nós e para você que tipo de igreja você é. Jesus, meu irmão, tem gente passando fome e Jesus falou assim, dai a eles, dai vocês a eles o que comer, dai a eles o que comer. Na sua casa tem gente passando fome, você está cheio de, e você tá cheio, você tem alimento para dar para essas pessoas. A igreja precisa matar a fome das pessoas. A igreja precisa matar a fome das pessoas. E eu e você somos a igreja. Por isso eu queria que você curvasse a sua cabeça. Que nós orássemos. Que você meditasse sobre isso. Sobre que tipo de comida você tem comido. E que você se posicionasse agora. Como Ruth se posicionou. Porque a gente fala de um posicionamento. Ah, você tem que se posicionar. Tem que ser agora, meu irmão. Eu quero que você pense nisso agora. Que você medite nisso agora. Que você olhe sobre isso agora. E se você estiver com fome, você vai buscar, Senhor, vem matar a minha fome. Tanta sede de ti. E às vezes tem um momento que é pra você dormir, cara, e você vai fazer outras coisas. Tem dia que você tem que parar e falar assim, não, hoje eu vou dormir, desligar o celular, despertador, trancar a porta, morrer pro mundo, só vou acordar quando o corpo quiser. Mas fala assim, poxa, ah, isso daí é muito preguiçoso. Não, filho, isso daí tem um propósito. Aleluia. Você precisa descansar também. Vai entrar hoje no propósito. É. Mas um propósito que impede de você cumprir outro propósito. Porque aí você, aí em vez de férias, né? As férias têm um propósito. Tá um baldeão aí, ó, saiu de férias. Só fazendo inveja lá. Era umas fotos, meu irmão, umas mesas assim, né? Às vezes tinha um dia que eu tinha acabado de jantar, deu fome, cara. Só de ver a foto do Claudinho Van Gogh. Falei, meu Deus, eu não conseguia contar quantos pratos tinha na mesa. Cara, então o propósito foi lá, a família, viajou e curtiu e descansou. Isso é importante. E tem um propósito em cima de todas as coisas. Nós não podemos desprezar os propósitos de Deus, cara. O lugar que você trabalha é propósito de Deus. A igreja que você congrega é o propósito de Deus. As pessoas que você conhece têm um propósito de Deus. Deus coloca pessoas no seu caminho por um propósito. E a gente precisa cumprir o propósito de Deus, entender o propósito de Deus, entrar nele. Sabe, as nossas ações, as nossas atitudes, elas nos levam ao nosso propósito. Porque a decisão de Noemi, de Ruth, levou ela a viver o propósito. Sabe, ela deu a descendência. Através dela saiu a descendência de Jesus. Uma moabita, Moab era inimigo de Israel. É incrível isso. E ela era filha de uma relação irregular, que não deveria ter acontecido. Mas Deus não desperdiça nada, meu irmão. Deus transforma todas as coisas. Sabe, Moab era um povo rejeitado pelo Senhor, e ela se tornou inclusa pelo coração dela. Por causa do coração dela, Deus falou assim, vem aqui, filha, você vai dar à luz a minha descendência, a geração de Cristo. Porque a decisão, a atitude dela levou ela a viver o propósito. Então o que você faz hoje, meu irmão, tem toda a influência no propósito da sua vida. Toda a influência. Por isso a gente precisa estar conectado com os céus, para entender aquilo que a gente faz e por que a gente faz. Em nome de Jesus, todo espírito de dúvida e confusão, eu repreendo deste lugar na sua vida. Porque eu sei que você tem dúvidas. Eu também tenho. Talvez a dúvida e o medo são uma das coisas que mais influenciam as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu repreendo esse demônio, esse espírito de medo e de dúvida. Que em nome de Jesus comece a queimar a partir de hoje para o propósito que o Senhor tem para a sua vida. Para tudo que você vai fazer, você vai queimar, meu irmão. Você vai queimar para tudo, para fazer tudo. Em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos. Quero orar para que Deus alinhe o seu coração no propósito dele para a sua vida. Que você ore. Que você ore. E fale, Senhor, eu quero viver com propósito. Eu quero uma vida com propósito. Tira-me de tudo aquilo que não é propósito na minha vida. Senhor, tira das nossas vidas tudo aquilo que não faz parte do seu propósito. Senhor, eu não quero pôr a mão onde não é para mim pôr as mãos. Eu não quero fazer aquilo que não é para fazer. Eu não quero, Senhor, me envolver naquilo que não é para me envolver. Eu quero que o Senhor venha alinhar o nosso coração nessa manhã. Alinhe o nosso coração, Pai, alinhe. Um propósito, Pai, desperta os teus filhos nessa manhã para um propósito. naquela época. E depois disso não houve mais juízes. Porque a gente precisa tirar, porque não somos nós que vamos julgar. E hoje em dia, talvez a gente se levante como juízes. Nós não somos juízes. Alguém que julga as nossas causas. Sabe? A gente precisa de alguém para julgar as nossas causas. Você precisa deixar Jesus julgar as suas causas. Ele é o juiz. Ele é o juiz. Nós não temos juiz nesses dias. Nós não temos juiz. Não é esse o relacionamento que Deus quer com a sua igreja. Porque o propósito, aquilo que Noemi fez, sabe onde, sabe onde ela foi parar? Noemi não, Ruth. Sabe onde Ruth foi parar? Aos pés do amado. Boaz estava dormindo. E Noemi falou para ela: vai lá. Quando ele estiver dormindo, você deita aos pés dele. E sabe o que fez isso? Sabe o que aconteceu com ela? Ela casou com ele. Sabe? O seu propósito de vida precisa te levar aos pés do seu amado. Quem é o seu amado? Jesus Cristo é o teu amado. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o amado da igreja. Tudo que a gente faz precisa nos levar aos pés do nosso amado. Esses dias não adianta, meu irmão. A gente precisa voltar aos pés do Senhor. Eu quero convocar você a você voltar a derramar as suas lágrimas aos pés do Senhor, aos pés do seu amado. Aleluia. Sabe, talvez você precisa parar de orar e voltar a chorar aos pés de Jesus. Eu quero convocar você, meu irmão, a voltar e se derramar e deitar aos pés do armado, se render e se arrepender, entregar a sua vida de verdade aos pés dele e deixar que ele reine sobre você, que ele seja o seu resgatador de verdade, que ele te resgate de Moab, que ele tire essa identidade dos moabitas que existe dentro da sua mente, da sua alma e do seu coração. Deixa Jesus te resgatar, meu irmão. Mas não sou eu, não. Você precisa ir lá aos pés dele, entrar no seu quarto e chorar e dobrar o seu joelho e se derramar na presença dele. Eu quero te convocar nesses dias. Se você não fazia, meu irmão, comece a fazer. Se você estava fazendo, faça mais, derrame mais. Chore na presença do Senhor. Passe horas ali, clamando e falando: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui, vem resgatar a minha vida, vem resgatar o meu coração. Sabe, meu irmão, o mundo está roubando o coração das pessoas, o mundo está roubando o casamento das pessoas, o mundo está roubando a mente das pessoas, o mundo está tragando todo mundo, e a gente precisa ser resgatado. Ah, Jesus, vem ser o nosso resgatador, cara. Eu preciso de um resgate, Jesus. Eu preciso. O Senhor é o nosso amado. Vem ser o nosso juiz de novo. Vem ser o nosso juiz de novo, Senhor. Vem resgatar a nossa vida, Senhor. Vem resgatar a nossa vida, Jesus. Estamos aqui prostrados diante de Ti, Senhor. Aos Seus pés, nós estendemos aos Seus pés. Nós estendemos aos Seus pés, Pai. Nós nos entregamos aqui nessa manhã, Pai. Eu entrego a Rafa aos Seus pés. Eu entrego a minha vida aos Seus pés. Eu entrego o meu casamento aos Seus pés. Eu entrego o meu filho aos Seus pés. O meu dinheiro, o meu trabalho, as minhas finanças, tudo que eu tenho. Porque o Senhor entrega aos Seus pés, Pai. Vem me resgatar. Vem me resgatar. Vem me resgatar. Que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, que se refere aos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. E uma coisa que marcou a minha vida é que Ruth era fiel. O nível de fidelidade dela era extremo. O nível de fidelidade de Ruth era extremo. Ela honrou a sua aliança, até mesmo depois da morte. A morte não separou Ruth da sua família, porque ela honrou. Sabe, porque a morte não pode nos tirar da presença de Deus. Nada pode nos separar do amor do Pai, nem o presente, nem o porvir. Nada, absolutamente nada te separa. E nós precisamos aumentar o nosso nível de fidelidade para com a aliança que Deus tem com a gente. Nós temos uma aliança com o Pai. E nós precisamos ser fiéis nesses dias a essa aliança. Nós precisamos aumentar o nosso nível de fidelidade. E isso tem a ver com as nossas escolhas. Isso tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso querer. A igreja precisa mudar o seu querer. Eu preciso mudar o meu querer. É simples, meu irmão, são coisas simples. Você se propõe a jejuar e você vai lá, o que você quer fazer? Você quer comer. Mas quem toma a decisão de comer ou não? Você. Ou você cumpre a aliança, o seu voto, ou você cumpre a vontade da sua carne. E todos os dias nós somos provados no nosso querer. Talvez você fale assim: não, eu quero me derramar sim aos pés do meu amado. Mas quando chegar hoje à noite, você vai estar com sono, cansado. Você tem que acordar cedo para trabalhar amanhã. E aí, o que você quer fazer? Você quer dormir. Tem algo de errado em dormir? Mas a decisão é sua. Se você vai fazer a vontade da sua carne, ou você vai cumprir com um propósito. Ou você vai se derramar aos pés de Jesus. Como talvez você fez um propósito agora. Como você se posicionou hoje aqui. E aí, por isso que eu falo, a gente tem que mudar o nosso querer. Aí a pessoa vem e te ofende e te magoa. Qual é o seu querer? Julgar, condenar, às vezes bater, matar. Tem disso a vontade de matar, não é verdade? Esse é o nosso querer, cara. Você não é diferente de mim. Mas qual é o propósito? Perdoar. E quem toma a decisão? Sou eu. Por a gente mudar o nosso querer, o nosso nível de fidelidade precisa aumentar nesses dias. Cara, eu não sinto no meu coração de perdoar, mas eu libero perdão sobre a vida da pessoa. E ponto. Por quê? Porque eu quero ser fiel ao propósito. Aquilo que Noemi falou para Ruth e órfã era totalmente plausível. Cara, vocês vão me seguir? Porque uma mulher sem marido naquela época estava fadada à morte. Era complicado. E ela disse: volta lá para Moab e vocês vão voltar para a mãe de vocês. Aí você vai ter um lugar de proteção. Você vai arrumar um outro marido e você vai estar protegido. E você vai. Porque comigo vocês não têm futuro nenhum. e mudar o nosso querer é exatamente isso, abrir mão do meu lugar de proteção. Abrir mão do meu conforto. A gente precisa mudar isso, a gente precisa aumentar o nosso nível de fidelidade. Porque existe uma aliança. Ele fez uma aliança com você. Jesus Cristo fez uma aliança com você. A nova e eterna aliança. E a gente precisa viver as nossas vidas aqui para frente em fidelidade a essa aliança. Fidelidade a essa aliança. Sabe, um casamento que não tem fidelidade não tem intimidade. Sabe por que nós não temos intimidade? Porque nós não somos fiéis a Deus. Por isso eu e você precisamos ser fiéis. É necessário que os dispenseiros sejam encontrados fiéis. Em terceira, João capítulo 1, versículo 5, fala assim: amados, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos. Em tudo que fazes, procede de uma forma fiel. E a gente precisa fazer isso. Precisa acontecer um avivamento em nós. Nesses dias, nós precisamos despertar. Despertar. Deus está nos chamando para um novo tempo, para coisas novas, para coisas mais profundas, para coisas mais intensas, para nós vermos aquilo que a gente ainda não viu, para a gente tocar em aquilo que a gente não tocou ainda. Amém? Em nome de Jesus, meu irmão. Que você saia daqui ativado. Em nome de Jesus. Que essa palavra consuma o seu coração e a sua vida nesses dias. Eu oro para que haja um despertamento sobre você. Eu oro para que haja um avivamento sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem o Espírito Santo. Nós queremos e desejamos sim um despertar, um avivamento. Nós queremos sim, Pai. Nós queremos ver uma mudança na nossa vida. Estou aqui, Jesus. Eu preciso de você. Sem você eu não conseguirei. Sem você nós não conseguiremos, Jesus. Nos ajuda, nos impulsiona, afeta nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, consagre ao Senhor.